Você está ouvindo Piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Salve magiqueiros, aqui é o Grola de novo e você está nas piruletas do Magicando. Diferente dos outros episódios, hoje estamos aqui para fazer uma prática. Esse é o nosso exercício piruleta número 1. Se você ouviu o episódio sobre egrégoras, você percebeu que nele fizemos um pequeno exercício de visualização. A ideia agora é ir ampliando essas visualizações para que elas se tornem cada vez mais sofisticadas. Então, mais uma vez, antes de começar, eu quero que vocês procurem um lugar tranquilo, onde vocês possam se sentar e relaxar por alguns minutos. Começaremos com formas e símbolos simples, então não será um exercício muito pesado. É interessante que você anote esses resultados, se você tiver um caderno, um diário ou algo assim. E se você quiser compartilhar nos comentários desse episódio, é só ir até a página do Magicando. Vamos começar? Sente-se confortavelmente e vá se desconectando do mundo comum. Relaxe. Inspire e expire calmamente. Inspire e expire. Inspire e expire. Sinta suas pálpebras ficando pesadas. Seu corpo está relaxado. Suas pálpebras vão ficando tão pesadas que seus olhos vão se fechando. Agora deixe essa sensação de relaxamento ir descendo. Concentre-se nos seus braços, sinta eles cada vez mais relaxados. A sensação de relaxamento continua descendo e chega às suas pernas. Sinta-se leve. Sinta suas pernas leves. Agora vamos contar de 10 até 1 em voz alta. Você irá repetir comigo, e a cada número você se sentirá mais relaxado. 10. Você sente sua mente mais relaxada. 9. Mais e mais relaxada. 8. Cada vez mais relaxada. 7. Mais e mais relaxada. 6. Duas vezes mais relaxada. 5. Três vezes mais relaxada. 4. Cinco vezes mais relaxada. 3. Dez vezes mais relaxada. 2. Cem vezes mais relaxada. 1. Completamente relaxada. Nesse momento, visualize na sua frente um pequeno cubo azul claro, com mais ou menos uns 20 centímetros. Ele começa a se mover e girar lentamente no espaço. Ele gira nos três eixos. Você consegue vê-lo por todos os lados. Estenda o seu braço direito e abra sua mão. O cubo para de se mover e se coloca na palma da sua mão. Você percebe que é um cubo de plástico liso e o seu interior é oco. Seu peso é leve e você consegue movê-lo com sua mão com extrema facilidade. Veja aparecer nas seis faces desse cubo uma letra A maiúscula. A letra está no vermelho brilhante e irradia uma certa luminosidade. Mantenha esse cubo em sua mão direita. Levante agora o seu braço esquerdo e mantenha sua mão esquerda aberta e voltada para cima. Imagine uma taça de metal surgindo sobre ela. Ela tem 10 centímetros de altura. É feita de chumbo e é extremamente pesada. Você precisa fazer força na mão para manter ela em pé. Na lateral da taça, aparece um número 1 gravado. Ele é azul e brilha como se fosse feito de luz. Mantenha essas duas formas nas suas mãos por mais alguns segundos. Agora, veja essas formas se desfazerem como névoas e desaparecerem completamente. Abaixe seus braços. Agora, à sua própria maneira, vá despertando do estado de relaxamento. Lentamente, sinta suas pernas e braços. Vá devagar abrindo seus olhos. Em alguns instantes você estará completamente alerta de novo. Inspire, expire. Observe o mundo ao seu redor. Tudo bem com você? O que você achou do exercício? É interessante que você repita esse exercício quando conseguir. Como eu disse inicialmente, isso é uma visualização simples. Suas duas formas não têm muitas características. Aos poucos, vamos trabalhando em outros exercícios com processos cada vez mais detalhados. Mas por enquanto é isso. Deixe aqui nos comentários as suas percepções e dificuldades e continue ouvindo as piruletas do Magicando. Até a próxima! Você ouviu Piruletas, as pílulas de sabedoria do Magicando. Uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se/confidencial. Um programa editado por Rod Studio.